livro divinal, Deus escreveu nossos destinos. Escreveu nossos destinos, por isso agora sentimos em nossas vidas o mesmo amor divino. Sem ti não sei viver, meu amor, e tu sofres também longe de mim a mesma dor. Porque foi Deus que abençoou nossa união. Somos dois que o destino quis unir num coração. Amor, o beijo teu pra mim tem o calor do sol e a maciez das flores. Tu és a meiga luz divina que os dias meus clareou num arco-íris de cores. Jamais te deixarei, porque num mesmo altar de luz, de celestial fulgor, Deus uniu os nossos dois destinos, como a flor e o colibri no roseirão do amor. Sofres também longe de mim a mesma dor, porque foi Deus que abençoou nossa união. Somos dois que o destino quis unir num coração.